explode tudo aí, Ciclope, explode tudo aí, Ciclope, explode tudo aí, Ciclope, Ciclope, Ciclope. Tá. Tá. Tá. Tá. Agora te prepara que o show já começou. Valério e o boy, vamos pra cima, diretor. Mostra pra galera a revolução. Poderoso Ciclope Boy é pressão. DJs Big Love e Mike Show tocando as melhores, sacudido no setor. Leozinho, considerado agora é com você. Bota esse baile pra estremecer. Ciclope, Ciclope. Tá. Tá. Tá. Tá. Prepara a explosão da revolução. Prepara a explosão da revolução. Leandro dos Fogos, Detona, meu irmão. Vai explodir, vai. Explode tudo aí, Ciclope. Explode tudo aí, Ciclope. Explode tudo aí, Ciclope. Ciclope, Ciclope. É Madeirito. O show já começou, Valério e o boy, vamos pra cima, diretor. Mostra pra galera a revolução. Poderoso Ciclope Boy é pressão. DJs Big Love e Mike Show tocando as melhores, sacudido no setor. Leozinho, considerado agora é com você. Bota esse baile pra estremecer. Ciclope, Ciclope. Tá. Tá. Explosão da revolução. Prepara a explosão da revolução. Leandro dos Fogos, Detona, meu irmão. Vai explodir, vai. Explode tudo aí, Ciclope. Explode tudo aí, Ciclope. Explode tudo aí.